pressão, bota na pressão, bota na pressão. E bota! Bota na pressão. Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Vambora começar, começar, começar. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Tem alguém do Paysandu aí, tem? Tem alguém do Clube do Remo também aí, tem? Agora, um, dois, três, agora! Agora. Gritinho das solteiras aí! O gritinho das virgens! Das sinceras! É muito tel! É muito tel! Vambora pra cima! Girando, girando, girando, girando! A novinha linda que mora aqui no lado. Um gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. Girou! DJ Patrese. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado. E deixa no batidão, deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. É Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Comigo também, um abraço, garoto. Tu tá no gigante, tá bem. Vamos pra cima com a Lare. O Rodriguinho também. A Jaqueline, a Carla. Equipe da Nike. Santo Antônio Nicolás. O quê? Escurinho aí, dá um grito! Apaga a luz que tá... Quem gosta de fazer a mão no escurinho, dá um gritinho também! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Virou! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, respirou de... Segura! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o Patrese virou de vez, pou, pou, pou. Toma caqueado, toma no gingado e a gente vai detonando as melhores. Aí certo, o Alan, o Anderson, da Duke Gold também, galera de Quaraci, é Duke Gold na parada. Para Pedrinho, da Cabanás também, o Alex e o Daniel. empresário também. Jenison Barros, a equipe sem freio, tá doida? Se tu ainda me amas, o quê? Se tu ainda me amas, e a família Mil Graus, vigia, eu só te vai peso. Peço. Bora, bora, bora! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Um tapinha na potranca do bumbum, ela balança. O Diego também vai, do Balneário. Ela vai se apaixonar. Um tapinha do Mangueira aqui, ó. Bora, Diegão! Se chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar! E aí? Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E o que? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel! O Bruninho também! Homem dos bons, né? A fronteira, meu irmão! O som que ele dá valor! O Piccolo também, a Debinho, o Léo, o Reginaldo, a Pousada, Itapuã comigo, um abraço! DJ do Pará. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servi. E as melhores principais tocando. Mandadas não iam dar. Agora veja só. O quê? O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Vamos lá, vamos lá. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça. Porque... Gigante Crocodilo Prime. O nosso amigo também, Jonathan. Jenny Paúba comigo. Da Laura, né? Agora. Agora vai sofrer na minha mão. Provado seu desprezo e solidão. A poderosa superbis de dizer. E a festa vai só começando. E a galera chegando junto. A noite é uma criança, pai. Demorou, mas a gente tá na área. Fora do caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, caqueado. Ele faz o para Jefferson. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. O Barros, da família Mil Grau. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado. O caqueado, caqueado, caqueado, vai. E as bandidas rebolando, rebolando, rebolando. Rebola tudo! Rebola, rebola, rebola, rebola. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Só quem é do Flamengo aí joga tudo pra cima! Rebolando, rebolando. Quem é do Corinthians faz barulho também! Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Bora que o bagulho e doidou, e doidou, e doidou, e doidou, vai! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o quê? E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o. E. O bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do toco. Chora que o fantasma tá solto, segura. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar. E aí, Kaique Impressão? Cara de Belém, rapaz. Já aqui presente com a gente. Um abraço a você, Kaique. Vamos nessa. Sapiranga. Playboy. Essa música aqui é muita onda no gigante, vai, vai. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. O quê? Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos. É muito caqueado, é muito caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, vai. Teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melly. O DJ Dan Batidão, o Guga Boy e a sua princesa Ingrid, aqui ó. Bora, meu troco! Camus não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Olha a Larissa Silva, a Rebeca Ferreira, fazendo a boquinha do animal. Bora, Jéssica, bora, Valéria! O coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. E eu? De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. O nosso amor é lindo, o nosso amor é lindo e nos faz feliz. E o quê? Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama louco e faz. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Vai, vai, vai. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E doidou, vai. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga pra cima que endoidou o bagulho. Vamos lá. Bagulho doido. Olivãozinho também, sim, despintada, é, do Tauá, endoidando tudo aqui no Gigante. Tudo mudou, tua mãe com... Gigante Crocodilo Prime. Pai, Gigante Crocodilo Prime. Com grana e, bens, vem me dar. E aí, Rony? E aí, Marcela, eu... comigo também. Beijão pra vocês, meninas. Mas vou ter também. Sou teu amado. E a gente vai só começando. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. O Pila da Nike, a Daniela também, a Juliane, Norinha, a Iquete, o Jay Danilo da Nike também. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. E doida, tudo vai, vai. Cadê o gritinho das gostosas aí? O gritinho das sinceras. Quem é de Colares dá o grito também. Vamos pra cima, vamos pra cima. Se el ritmo te lleva a mover la cabeza ya... Torcida do Paysandu, tá aí, tá? Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. E a torcida do Leão também tá aí. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu. O Play da Nike, show também. o Johnny, o Emerson, o DJ Isaac, do Garraça Audio Prime. Aquele abraço, DJ. E a mulherada vai dançar, vai. Bora, mulherada, tá na hora de dançar e quebrar tudo. Agora! É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor. E o que, e o que? Patrícia. O que tu tá dizendo não vai me interessar. E o baile rolando solto. E a galera vai tremendo, vai. Treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Vou fazer se concentrar. Tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Bora, mulherada! Bota a bunda pra mexer, e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. O WM chama Loma e as gêmeas da canção vai paralisar. Bora de gine pra uma! Vai paralisar com bunda mexer. Laura, eu na carreta, pega show. Olha o patrão Chico, curtindo o croco. Vai, Chico! Vai paralisar com bunda no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para, vai para. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. Vamos dançar! Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, e vai sentando, vai, vai. Fico devagar, sento, sento. Família marca boa de coração. Essa galera é gente boa. Sento, sento, tá comigo aqui, ó. Tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, o Naldinho da Dina. O Jacó também, o Will. Estão comemorando aniversário hoje. A descer, a subir, aí na Wilson. A quicar e rebolar. Bota a mulherada pra dançar tudo. Crocodilo. Senta novinha, quica malvada. Auxilia na lei sem freio. Tá vigia. Senta novinha, quica malvada. Toma, toma, toma, vai. DJ Patrese. Ô top. WMJK na aquecimento. E o que? Que rebola, vai na dança. Bora, mulher, bora, mulher. Essa busanfa, que rebola, vai na dança. Bala, balança, busanfa. Joga pro tranque e não se acanha. Empina pro tranque e toma. Toma, toma. Empina pro tranque e toma. Toma, toma. Empina pro tranque e toma. Toma, toma, toma. Empina pro tranque e toma. Toma, toma. O Vinícius, amigos. Toma. É o GP, meu irmão. Tá danadinha, tremendo a bundinha. Jogando por cima, rebola, menina. Entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas. Pagando. Empina essa bundinha e vai quebrando, vai quebrando. Empina essa bundinha e vai quebrando, vai quebrando. O Bora pra 13. Olha, empresário. Jason, o Barros e a família Mil Grau. Cala de vigia. Como Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, Lourinha, o pai Ruivinha. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Lourinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, equipe capa também, capa Prime. Parabéns novinha, Lourinha, aqui comigo. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Pra mim você é a número um. Vai. Vamos dançar, vamos dançar. Aí Daniel, aí Isa. A Ned também, o Jorge. Galera de Belém, peso. Então pode ser solteira. Encostando, encostando, encostando. Vem dançando, vai. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Gateway Computadores. Se apaixonou, se apaixonou. Se apaixonou do jeito que o pai socou. E aí, Kleber? Se apaixonou, se apaixonou. Daniel também, da Royal Black. Do jeito que o pai. Fala, Daniel! Partimos pro motel e começou a cachorrada. Botei ela de quatro, ela já tava pelada. Ela gamou em mim porque eu sou louco na cama. Sequência de soca, soca, sequência. Toma, toma, toma. Sequência de soca, soca, sequência de toma. Uhul! Toma, sequência de toma, toma. Que tal, que tal, que tal? E a galera vai no clima e o pra trás e detonando, detonando. Daquele jeito. Bora, mozão, bora, mozão, pra cima, meu irmão! Voltando, mé! Um dia eu falo pra você, fica indecisão, apertou no coração. Aquele aperto, se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Danielzinho da mídia! E a família sem noção! Cara de coração! O seu peito nunca me esqueceu. Na vida podem existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. E aí, Bebê Produções, você, o homem das gatas tops. Na vida podem existir milhares, mas Adi achou você. Deixa na batida, deixa no batidão, vai! Naquele aterrido e tu energia senti. Bora que o bagulho vai doidando e pouco a pouco! Não sei mim, o quê? Sei que não sabes de mim. Josiel! E no tempo me... A Sheila e também não, o Breno! E a Marília! João Paulo, bora Bruno! É agora! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade. Joga tudo, fala, fala. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a duas também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, joga pra cima. Então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, joga o popô na piroca. Então joga, joga o popô na piroca. Vai jogando e a gente detonando. Vai agora. Os apaixonados. Equipe Remo. Puxar que isso? O quê? Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou. Dá mais como eu ia imaginar. Então canta, vai, vai, vai! O Anderson! O Adriel! da equipe PDJ, Jaterlanda aqui, ó. Aí, Celso. O Ítalo também curtindo animal. Que gosta de mulherada. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo. A noite é uma criança. E o crocodilo vai detonando. Vem namorar. E aí, Bosco? O Carlos também. É de Marituba. Os caras doidos. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Crocodilo, Crocodilo está na área. Você me conquistou, me fez louco de amor. Para lá do senhor! Você me ensinou a ser quem eu sou. Uma atrás da outra, só as melhores. E o quê? Meu coração é doce e mágico. Colares, é? Tá no croco, meu irmão! Vamos dançar! Acabou, pra quem só desceva o amor. Eu confiei, entreguei meu coração. Crocodilo está na área. E as malandras? Vai, malandra. Eita, louca, tô brincando com cabanagem. Maldinho também, o Alex. Vai, e aí, Daniel? Eita, o Anderson também, tá com o Gigoli. Muito do Gigoli, meu irmão. Vamos lá. Prepara, vou dançar, presta atenção. Fechadão com o patrão. Se aguenta, se tu olhar, descer que carro até o chão. R.A. Boutique, neném no telão, sarem, se liga! Desce, rebola, gostoso, empina, me alando, te pego jeito. Se começar embraçando contigo. O Gabriel também do Trem Bala. Não vou mais para. R.A. Boutique, meu irmão, fechado com o Patrês. É o baile. Não vou mais para. Vamos lá, vamos lá. Do meu parceiro Anderson. Vai, mandra. DJ Murilo, Wallace, o Rogério também. É um fantasma. Vai, malandra. Gigante! Vai, Croco! Que é um sorrisão que nem o meu, vai lá na... Crocodilo Prime. Vai, malandra! Eita, louca, tô brincando com o bombom. Tchau, tchau! Tadum, tadum. O Vitor também! Ei, o Lelo! Tô brincando. Ah, de colar! Como é que é? Audição! Só pra pegar a mulherada e dançar bem agarradinho. Ah. Daqui a pouquinho o bagulho doido de novo. Vamos lá. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história... Galera da Baixada do Pará. Pois é que se faz... E na direita, na fronteira. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Tudo bem contigo? Tudo de engraçado. Perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca. família também, meus brothers. Estão aqui com a gente. Ele sim, me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, nem te confiei. Mas onde que eu errei? Ingrata. Vamos lá. Amigo Pedrinho Safarão, alguns prazeres. Os coloridos também do Krogo. O Magnata Prime. Pensando bem, vocês se merecem. Só no forró. A sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Agora eu vou ligar pra ela. E aí, Niquinho? Ela tanto espera. Um abraço, moleque. Ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo. Baby, alô. Oi, nego. Tá tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Se foi divertido, divertido? Me trair. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. E aí, novinhas? Mulher solteira aqui hoje no show do Safadão. Tem filha, tem filhinha, tem? Cadê? Cadê? E hoje tem o Crocodilo em Salinas, lá no Sá. Vai no chão. Hoje em Salinas, o gigante chega chegando por lá também. Salinas em festa também. O gigante vai chegando. A turma pra tocar no paredão, a galera só gosta isso aqui, ó. Vem assim já, papai. Salva pra mim, meu baté. Oh! Aí, Marcos. Se eu quero poesia. Para o Vitinho, Alan. E a galera do distrito. De Japão, os caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada. Meu patrão, Ana Gonçalves. Já na área. Não é curtir, eu quero é beijar no show do Safadão. Toda a galera também da equipe. E a galera. Depósito de cerveja e companhia. Otávio. O Rogério. O Dedé também. O Reinaldo. Daqui dessa até o chão. Até o chão. Olha aqui dessa até o chão. Chão, novinha vai no chão. Novinha vai. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Chão, chão, chão. E se eu quero poesia, eu escuto Roma Nova. Esse aqui é o Crocodilo. Tocando de tudo. O top DJ do Pará. Vamos lá. E as marcantes pra você curtir. Dançar. Se apaixonar como sempre aqui. Bora beber, bora beber! É o Dino Ranch! Segura ali, como é que é? Pra dançar! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Tudo da manha! Claudio. Bateu forte por ti. A Elane também. A Lisa. Eu sou feliz. Seguindo o grupo. Bora, bora pra cima. Beijão pra vocês, meninas. Agora. Mas o destino agora me faz viver, sentir. E o quê? Quando foi embora, não sabes como sofri. Gigante. Sei que onde estiver. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se faz. Agora, agora, agora, agora. Vai! Oh, pera do Mix. O bora malucão, vai, vai, vai. Opa! DJ Patrese, Patrese, Patrese. Vamos dançar! Os

e Crocodilo Prime. Vem amor, vem ver a noite especial que eu te dou. Eu fiz só pra você. No caqueado, é no gigado, bora! Te segura! Danielzinho da mídia, o Yuri também do Verende, aí Adraninho e a família sem noção de coração, do jeito. Vamos lá. Sabe por que eu voltei? Não tinha. Vai ser pra sempre. É a volta da Carol. Até a lua eu vou buscar. Uma live, cara, é isso? Pra te dar de gigante. Ai, Carol, bora! Vem, amor. Então vem. Vem aqui. Pode vir. Vem me amar. Eu sou o Geneca. Eu sou minha filha. Sem freio! Acelera tudo! Toma, toma, toma! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. De nada! Crocodilo está na área. Gigante Crocodilo Prime. E o tempo? E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Meu parceiro Gil da Saca Praia de Guaraci. É, tá comigo também. Você não sabe, o Patrese tá fechado também com a Saca Praia. Me segura. Bota no telão Saca Praia, neném. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. E o que? E o que? Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras. Pra dizer o que? Pra dizer que eu te amo. Crocodilo, sinta a pressão da dentada do animal. Tadinho e o Josimar. E joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Toma equipe, xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S. E a dentada. Girou. Aquele abraço a você, moleque! Tu tá no gigante! Tu tá no... O quê? Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar. na batida. Um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. E deixa o som me levar agora. Na batida, no batidão, bora. De Crocodilo, aqui em Colares, e a galera super lotando já aqui, ó, e o animal furioso, e o que? Por onde eu vou? Alô, Gilmar, mototáxi, a Kelly também, o Júnior, não aguento mais, Sumira, Sumira também, curtindo muito cru, a noite segura, não te encontrei.